Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu disse que hoje ia comentar alguma coisa sobre o conceito do Gnu, da possibilidade universal, mas pelo menos no começo eu prefiro entrar por uma outra questão. Eu vou começar aqui lendo para vocês, depois comentando um trecho breve do Fedro de Platão, página 274 e 275a. Vocês podem conferir na tradução que tiverem. Nesta cena, um rei Tamos está conversando com o deus Thoth, o correspondente ao Hermes latino, tido como inventor da arte da escrita. Então, o Thoth está gabando as virtudes daquela técnica que ele inventou e deu aos homens, e o rei responde: uma coisa é ser capaz de engendrar uma arte, e outra é ser capaz de compreender que dano ou benefício ela encerra para os que dela hão de servir-se. Por isso, tu, que és o pai dos caracteres da escrita, por benevolência para com eles, lhes atribuis faculdades opostas às que possuem. Esses caracteres, com efeito, produzirão nas almas dos que os aprendem o esquecimento por descuido da memória, já que, confiando na escrita, recordarão de um modo externo, valendo-se de caracteres alheios, não desde o seu próprio interior e por si mesmos. Não é o elixir da memória o que encontraste, mas só o da rememoração. O que forneces a teus alunos é a aparência da sabedoria, não a sabedoria verdadeira. Pois, uma vez que tenhas feito deles eruditos sem verdadeira instrução, parecerão juízes abalizados em muitas coisas, não entendendo nada na maioria dos casos, e a companhia deles será difícil de suportar, porque terão se transformado em sábios na sua própria opinião e não em sábios de verdade. Bom, esse parágrafo condensa vários problemas diferentes. O primeiro é, evidentemente, a perda da arte da memória, que é uma coisa notável. Você vê entre as sociedades que não têm escrita e as que têm, de fato, as primeiras cultivam a memória a um nível que o homem da sociedade letrada não consegue nem mesmo imaginar. Eu me lembro de um episódio que me foi contado pelo falecido Orlando Villas Boas, onde numa tribo do Xingu havia lá um antropólogo fazendo entrevistas o dia inteiro e tomando notas. E depois de muitos meses, um índio disse para ele: eu nunca vi ninguém anotar tanto e esquecer tanto quanto você. E isto é a pura verdade. Eu mesmo noto a dependência total em que eu vivo do material escrito, onde eu emprego a minha própria biblioteca como se fosse um arquivo. Eu geralmente não tomo notas, tomo nos próprios livros. Eu não vejo sentido você fazer um arquivo de fichas quando você já tem uma biblioteca e ela já é um arquivo de fichas de algum modo. Mas, até muito além do que eu desejaria, eu dependo bastante desse material. Mas este é um primeiro problema. Logo em seguida, o rei Tamos toca numa outra questão de muito maior profundidade, que adquire uma dimensão quase profética, quando ele diz que todo este material escrito, quando assimilado, dará aos estudantes uma aparência de sabedoria e não a sabedoria verdadeira. Ora, isso aí nos leva diretamente à questão do chamado progresso do conhecimento. Existe na nossa sociedade uma crença generalizada de que o conhecimento aumenta e de que nós, entre aspas, sabemos mais do que homens de épocas anteriores. Mas quando você pergunta quem é nós, não é isso? Então, eu, por exemplo, eu duvido que eu saiba mais sobre alquimia do que qualquer alquimista analfabeto da Idade Média. Não é isso? E sobre outros assuntos. Por exemplo, nós até hoje não sabemos qual é o segredo de fabricação dos vitrais das catedrais góticas, que normalmente com o tempo deveriam derreter, mas não derretem. Tá certo? E, no entanto, eles sabiam. Nós não conhecemos até hoje os segredos da construção das pirâmides do Egito. Nós não temos a menor ideia de como que eles pegaram pedras do tamanho desta casa e levaram a uma altura de 50 metros, já que eles não tinham máquinas para fazer isso. Então, alguma técnica tinha, nós não conhecemos. Se você pegar a imensidão de conhecimentos científicos que o arqueólogo polonês Schwalar de Lubitsch encontrou no templo de Luxor, você vai ficar abismado com a quantidade de conhecimento que os egípcios tinham 5, 6 mil anos atrás e que escapam à nossa compreensão até hoje. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer, como Jean Forestier, que junto com o progresso do conhecimento existe o progresso da ignorância ou o progresso do esquecimento. Para cada época que você atravessa, você ganha alguns novos conhecimentos e outros que disseram da idade anterior se tornam incompreensíveis para você, em parte por não terem sido registrados por escrito, ou por terem sido escritos numa linguagem que já não é acessível. Se você pegar, por exemplo, a alquimia é talvez o assunto sobre o qual mais se escreveu no mundo. As bibliotecas alquímicas não acabam mais, é um negócio vastíssimo. Só que é uma leitura quase impossível para o leitor moderno. É uma linguagem cifrada, cheia de símbolos, de alusões, etc., etc., que você pode decifrar, entre aspas, de mil maneiras diferentes, sem jamais ter a certeza de que o que você está interpretando é correto ou não. Então, o número de pessoas, por exemplo, que têm opiniões sobre a alquimia, mas se você der um livro de alquimia para ela e dizer, lê, me diga o que está escrito aí, a pessoa não consegue. Eu já vi isso mil vezes, tá certo? Eu, pelo menos, confesso a minha ignorância e eu nunca dei um curso sobre alquimia, mas uma vez eu dei um curso sobre como ler livros de alquimia, né? Existe uma técnica para isso. Não quer dizer que essa técnica seja infalível em todos os casos, mas às vezes funciona. Então, antes de você discutir o assunto alquimia, bom, você vai discuti-la a partir do quê? De documentos. Esses documentos são de duas ordens. Você tem os documentos escritos e você tem os documentos materiais. Mas os equipamentos que os camaradas usavam, o forno, etc., etc. E, eventualmente, os produtos das suas investigações. Então, se você não é capaz de decifrar esses documentos, o que você sabe sobre a arte que eles praticavam? Não sabe absolutamente nada. E quanto menos se sabe, mais se opina. Então, o primeiro problema não é compreender a alquimia, mas tentar compreender os documentos. Não é isso? Ora, nós sabemos que a passagem do tempo torna qualquer documento dificilmente decifrável. Se você pegar hoje um livro impresso na ortografia de 1840, você terá uma dificuldade extraordinária de ler, tá certo? Não só por causa da ortografia, mas também por causa da mudança do vocabulário. Eu desafio, por exemplo, as pessoas, você pega um livro de Camilo Castelo Branco e dá para um professor de literatura brasileiro, ele não consegue ler. O vocabulário do livro é totalmente estranho a ele, tá certo? Então, isso quer dizer que, mesmo com o advento da escrita, os progressos da escrita, os progressos da imprensa e hoje, vamos dizer, da chamada mídia eletrônica, o nosso acesso aos documentos antigos não depende da quantidade dos documentos disponíveis, mas da nossa capacidade de decifrá-los. Se aumenta o número de documentos, digo, bom, aumentou o tamanho do problema, não o tamanho da solução. É isso. Por outro lado, nós vemos que, de fato, o número de conhecimentos registrados, de algum modo, em livros, publicações especializadas, arquivos, instituições científicas, publicações científicas, etc., é, de fato, imenso. Só que o problema é, quem é capaz de assimilar tudo isso? Ninguém. Mesmo dentro de um setor muito restrito e especializado, né? Eu me lembro, por exemplo, que no livro O Sonho de Descartes, que foi publicado mais de 30 anos atrás, naquela época, os autores comentavam que só no setor das matemáticas avançadas se publicavam 40 mil novos trabalhos por ano. Evidentemente, não tem nenhuma. Não estou falando de um setor de pesquisa que requer um laboratório, estou falando de matemática, só precisa papel e lápis, né? Então, isso quer dizer, mesmo dentro de um setor tão restrito, a produção já é inabarcável. O que resultava o seguinte, que os chefes de departamento eram incapazes de, quando julgavam as propostas de pesquisa, propostas de trabalho matemático, julgar quais que deveriam, mereceriam verbas e quais não, porque eles não entendiam do que era o trabalho. O trabalho era especializado demais. Então, você tem, por um lado, vamos dizer, o aumento monstruoso dos registros de conhecimento, que os tornam absolutamente inabarcáveis. Em segundo lugar, você tem o fato de que a decifração desse material não é uma especialidade acadêmica. A documentação é, quer dizer, como catalogar, como tornar isso acessível, como digitalizar tudo. Bom, isso aí tem. Agora, como compreender? Não há nenhum setor de estudo que se dedique a isso. Enquanto nós falamos apenas de documentos escritos, bom, ainda existia a ciência da filologia, que consiste justamente na decifração de documentos antigos, torná-los legíveis. Mas é evidente que a filologia não resolve, por exemplo, os problemas dos documentos não escritos. Filologia não ensina você a decifrar uma estátua, a decifrar um edifício, uma catedral, tá certo? Moedas, milhões de outras coisas. Então, o conjunto, vamos dizer, das chamadas ciências auxiliares da história, ele pode crescer indefinidamente. E quanto mais ele cresce, mais os meios de decifração se tornam indecifráveis, né? Então, em que sentido nós podemos dizer que houve um progresso do conhecimento? Houve um aumento material do número de registros acumulados. Isto sim. Mas, ora, este registro é um fenômeno que, da ordem física. Ele existe materialmente. Ele existe sob a forma de livros, de arquivos, de documentos, de peças de museu, etc, etc, etc. Ele não é um conteúdo da mente humana, ele não é um conteúdo cognitivo humano. Ele é um fenômeno tão material quanto o cosmos a que as várias ciências se referiam. Então, isso quer dizer que, em cima de um enigma material, nós compusemos um outro que nós chamamos injustamente de conhecimento. E é disto que este rei está falando para o rei Hermes. Isso 2.400 anos atrás. Você vê, esse trecho, então, é enormemente profético, porque ele não está falando só, vamos dizer, da perda da arte e da memória, que de fato se perdeu. Você vê que ainda bastante depois do advento da escrita, ainda se cultivava uma arte da memória que permitia a um orador, digamos, Demóstenes ou Cícero, redigir um discurso de 6 horas e decorá-lo palavra por palavra, e depois pronunciá-lo sem papel, sem nada. Isso hoje é impossível. Claro, as pessoas podem fazer discursos de até 8, 9 horas, como Fidel Castro fazia, mas era improvisado, ele não estava... Não é uma coisa que estava na memória. Esta arte da memória se perdeu completamente. Existem substitutivos, mas eles não fazem parte da cultura geral. Eu mesmo já recomendei aqui o curso de memória do Dominic O'Brien, que foi campeão de memória 8, 9 vezes, tá certo? Que era um homem que levavam ele num salão, apresentavam para 200 pessoas, e ele em seguida dizia o nome de cada um. Mas... E uma dessa série de baralho, você vai jogando as cartas assim, assim, assim, e depois ele diz exatamente a ordem que as cartas apareceram. Pá, pá, pá, pá, pá. E ele tem algumas técnicas. Eu andei brincando com elas um tempo, mais por curiosidade do que outra coisa. Então, veja, a arte da memória era uma coisa que estava perfeitamente integrada na cultura greco-romana, era uma coisa normal. Os oradores aprendiam. Hoje não, essa arte da memória é uma coisa altamente especializada que só pessoas muito interessadas ou aficionadas vão curtir. Isso não faz parte do ensino universitário. Quando, na verdade, vamos dizer, este seria o primeiro problema. Não é isso? O primeiro problema é o da memória, o segundo é o da decifração. E o rei Tamos está colocando estes dois problemas em ordem. Mas já que nós vivemos numa sociedade, numa civilização da letra impressa, então é evidente que se coloca para nós um problema que antigamente não existia, porque ele diz o seguinte: o sujeito que aprendeu a ler, a usar os signos, ele vai raciocinar a partir de um conhecimento que veio de fora, sinais que ele recebeu de fora. Esses sinais não são produzidos pela sua própria mente, então não é uma coisa que vem de dentro. Então surge o seguinte problema: como é que nós vamos absorver isso interiormente? Né? Então, uma coisa é eu ter tido certas experiências, ter observado certas coisas e construir então determinadas frases que expressam aquilo que eu vi, que percebi, que entendi, etc, etc. Outra coisa é eu ler uma narrativa pronta, uma exposição pronta, da qual eu não tenho acesso direto aos fatos. Eu só tenho acesso aos signos, aos raios. Né? Então, como é que eu faço para remontar desses signos até os fatos. Isto é uma operação que hoje em dia praticamente ninguém faz. As pessoas trocam frases por frases. Você lê uma frase e o sujeito, ele concorda ou discorda, porque o mecanismo fabricante de frases dentro dele não confere com a frase que ele está lendo. Tá certo? Então, não há efetivamente uma referência ao objeto. É porque essa referência não seria escrita, não seria nem sequer verbal, seria uma operação de imaginação. E você ainda precisaria ter certeza de que a sua imaginação está funcionando de uma maneira harmônica com a imaginação do autor do texto que você está lendo. Então, haveria um problema, vamos dizer, de você afinar duas operações imaginárias. Uma que já foi e acabou, outra que você está realizando agora mesmo. Sendo que a primeira pode ter sido feita 2, 3, 4, 10, 20 séculos atrás. É isso. Então, isso quer dizer que a margem de compreensão do material escrito é muito pequena. É quase nula, se você pensar bem. A não ser nos casos em que haja um esforço consciente para suprir isso aqui. É isso. Então, vamos dizer, um exercício que eu recomendo muito é o que quer que você leia, você produzir exemplos daquilo. Então, se você não vai atinar exatamente com o que o autor imaginou, você está lidando com uma coisa análoga. Bom, o análogo não é o equivalente perfeito, mas é alguma coisa. É melhor do que nada. É melhor do que você ter uma mera confrontação de frases, que é, vamos dizer, a quase totalidade do debate público que eu vejo, inclusive no setor das ciências, não passa de confrontação de frases. Por quê? Porque não há tempo de processar as frases de modo a remontar delas, vamos dizer, primeiro, aos conceitos gerais que estão subentendidos, segundo, às referências culturais aludidas e terceiro, mais importante de tudo, aos fatos de experiência que desencadearam o processo todo. Mas se você ler, qualquer coisa que você ler, você perguntar, mas espera aí, mas que experiências inspiraram a esse sujeito essa coisa que ele está dizendo, né? E daí, se eu fizer uma experiência análoga, eu chegarei a poder expressá-la nos mesmos termos que ele está dizendo, ou eu chegaria a uma coisa completamente diferente? Mas note bem, se você não rastreou o caminho que vai do signo até a experiência, você pode no máximo contestar a frase que o senhor está dizendo, mas não o conteúdo dela. Não está discutindo coisas nem fatos, está discutindo palavras apenas. Não? E nada lhe assegura que as suas palavras têm mais valor do que a dele. Então, é claro que se você reage imediatamente ao que você está lendo, sem você fazer esse rastreamento, então as suas pretensas objeções às vezes não são nem sequer objeções, não são nada. São apenas, como diriam, flatos votos. Então, este fenômeno ele se tornou endêmico no mundo inteiro, sobretudo no setor, como você vê, dos debates públicos, do debate político, etc. É só troca de frases. Quando você vai ver materialmente, substantivamente, né, quais são as diferenças efetivas entre, vamos dizer, os vários partidos, várias ideologias, às vezes é um nada, absolutamente nada. Né? Quando você vê, por exemplo, em 1964, houve um enorme movimento popular, civil, militar, que derrubou o presidente da República, para depois tentar fazer certas reformas iguaizinhas àquele que ele estava tentando fazer. Então, é evidente que a objeção efetiva que tinha contra ele não eram as reformas, era outra coisa. Que coisa? Até hoje nós não sabemos direito. Né? Então, hoje em dia o pessoal liga muito, depois que surgiu uma direita no Brasil, que antiga, vamos dizer, apenas 20 anos atrás não existia nada, zero, zero, zero. Então, naturalmente, ela tenta se definir através de palavras, de expressões que simbolizam para ela a sua identidade e, portanto, a identidade do inimigo que ela combate. A última moda é chamá-los de socialistas fabianos. Chamaram até o Dória de socialista fabiano. Eu digo, bom, na hora que você diz isso, você não está definindo o Dória, você está definindo você mesmo. Você não sabe se o Dória é um socialista fabiano. Você nem sabe o que é um socialista fabiano. Né? Então, Por exemplo, eu muitas vezes expliquei que a política liberal do livre comércio, ela aparentemente vai no sentido da liberalização da economia, mas quanto mais você abre as fronteiras e mais o comércio se internacionaliza, é evidente que a mera contabilidade disso cresce para um plano mundial. E, portanto, a regulamentação também, e se a regulamentação é mundial, tem que haver um órgão mundial que controla tudo. É óbvio, ululante. Isso quer dizer que a liberdade de comércio cria o quê? A restrição à liberdade de comércio. Como já dizia Hegel, toda ideia abstrata, quando ela se encarna nos fatos históricos, ela se converte no seu oposto. Não digo que essa regra sempre funcione, mas em inúmeros casos ela funciona. Assim como a famosa ampliação dos direitos. A Marlene Chauí definiu a democracia como ampliar direitos cada vez mais. Eu já expliquei, no próprio filme eu explico isso. Quanto mais direitos você promulga, mais você precisa de delegacias especializadas, tribunais especializados, fiscais, multas, etc, etc. E, portanto, o tamanho da administração pública vai aumentando e o número de controles aumenta. Então, isso quer dizer que um cidadão sensato, ele quer poucos direitos e que sejam sempre garantidos, não uma multidão de direitos, tá certo? Que só possam ser garantidos à custa de mais opressão. Tá certo? Por quê? Porque quanto mais cresce os direitos, mais cresce o seu oposto junto, e o oposto acaba por engoli-los. Tá certo? Eu conheço pouquíssimas pessoas, vamos dizer, na política prática, esses homens que se consideram tão realistas, que chegam a entender uma coisa tão banal. Então, quando você vê, por exemplo, que um homem como o Dória, que é um homem da liberdade de mercado, do capitalismo, etc, etc, ele ao mesmo tempo defende, por exemplo, o desarmamento civil, o pessoal já acha que é socialista Fabiano. Fala, não, não é. Ele é um liberal como qualquer outro. E é um liberal que já entendeu que para haver liberdade, máximo de liberdade econômica, é preciso restringir outras liberdades. E ele aceitou pagar o preço. Então, isso não é socialismo de maneira alguma. Isso é um globalismo, sem dúvida, é uma sociedade administrada, mas não é um socialismo, né? Então, isso quer dizer que, para mim, socialismo fabiano e liberal globalismo, os dois são ruins, evidentemente, mas não são a mesma coisa. O fato de duas coisas serem ruins, não é isso? Então, por exemplo, a sua mulher dormir com o vizinho é ruim. O vizinho te dá um tiro e também é ruim, mas não são igualmente ruins as duas coisas, né? Nem são ruins no mesmo sentido. Mas, vamos dizer, o desejo de reagir aos argumentos a partir da sua mera formulação verbal termina, vamos dizer, por misturar numa pasta indistinta as coisas mais diversas. E se você nem mesmo enxerga o perfil daquilo contra que você está lutando, então você está lutando apenas contra o nome dele, não contra a coisa. Entendeu? Então, bom, isto que eu estou explicando para vocês é uma coisa que dificilmente se tornará de domínio público, dificilmente você verá multidões inteiramente conscientes disso e capazes de se articular no meio desta confusão. Mas pelo menos a classe intelectual tem que estar preparada para isso. E se ela não está, então muito menos vão estar os outros. E isto é o grande problema do Brasil no momento. Você não tem, vamos dizer, uma vida intelectual digna. Digna do nome, correta, que seja capaz de, nos momentos decisivos, ajudar a população a entender o que está acontecendo, porque os próprios intelectuais também não estão entendendo. Mas, em parte, isso não é só um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Quando eu vejo o que está acontecendo agora no governo Trump, eu fico assim, abismado. Falo, como é que o senhor acredita que ele pode subir à presidência da República e impor reformas que vão virar o país de cabeça para baixo antes dele ter assegurado o domínio da máquina estatal? Eu nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, você não tem os instrumentos, você não tem os meios para fazer, no entanto, você está fazendo a ação. Isto, assim, é uma coisa que contraria toda a experiência mundial. Quer dizer, não existe a ação sem o agente e não existe a ação sem os meios. Se você não tem os meios, não adianta você tentar praticar a ação, porque vai dar outra coisa. E é exatamente o que eu estou vendo acontecer aqui. Eu estou perplexo. E hoje um cara me desafiou. Ah, quer dizer que você acha que sabe mais do que o Trump e todos os seus assessores? Eu falei, acho sim, é claro, eu estou estudando essa coisa há 50 anos e esses caras são os recém-chegados, chegaram agora, são os moleques tipo Bannon, tá certo? Cheio de ideias, tá certo? Mas jamais testadas e jamais confrontadas com os fundamentos da ciência política. Então é claro que eles vão errar e estão errando. Então, normalmente, Nenhum governante faria isso. Isso é fazer o que você não tem os meios de fazer. Isso aí é o que se chama arrogância. Vem de abrogar, quer dizer, você está exigindo o aplauso antes do espetáculo. Você ainda não fez o negócio, mas já quer o aplauso. Então, neste sentido, não no sentido psicológico, o Trump é realmente um sujeito arrogante. Não na sua personalidade, mas na sua política. Ele está exigindo resultados que ele simplesmente não pode produzir. Então, isso a gente vê também, assim, a todo momento, quando eu expliquei, aliás, no próprio filme, eu expliquei o problema do faurogramchismo, quer dizer, o PT querendo realizar a proposta política do Raimundo Fauro mediante os meios do Antônio Gramsci. Eu falei, não dá para fazer isto. Né? Isso aí é como você querer abrir uma lata de sardinha com cuspe. Eu falei, não, isso não é um meio adequado, você não vai conseguir. Né? E até hoje a intelectualidade petista inteira não foi capaz de atinar com uma coisa tão óbvia. E se tivesse atinado em tempo, teria salvado o seu partido. Né? Então, esses erros monstruosos, eles aparecem no debate político, no debate literário, de modo geral, no debate científico também. A mesma coisa, né? E no debate de ordem mais filosófica e metafísica aparece também. E um desses exemplos que eu dei, mencionei nas aulas anteriores, é o conceito do René Guénon da possibilidade infinita, possibilidade universal, que ele define como ausência de qualquer determinação. O que é determinação? Determinação é uma distinção entre uma coisa e outra. Né? Por exemplo, você não pode descer e subir uma escada ao mesmo tempo, só nos desenhos do Escher. Né? Você chega no topo da escada, você está lá embaixo de novo. Que é um desenho que ele faz para ilustrar justamente este tipo de conexão lógica que eu estou explicando aqui para vocês. Né? Ele não fez para dizer que devemos fazer escadas assim, ele fez para mostrar que não dá para fazer. Né? Então, o Guénon fala que existe, por um lado, a possibilidade universal, infinita, sem qualquer determinação, e por outro lado, existe o que ele chama de manifestação. Corresponderia ao que no cristianismo é a criação, o mundo criado. Então existe Deus eterno e o mundo criado. Analogicamente é a mesma coisa, mas embora o conceito não seja exatamente o mesmo. Bom, qualquer manifestação já é uma determinação, evidentemente. Porque se ele decidiu fazer um mundo, digamos, onde os planetas sejam cúbicos, então os planetas necessariamente não serão esféricos. Né? E qualquer manifestação, quer você a entenda como criação ou como uma simples exteriorização, ela já é uma determinação. Agora, aquilo que é totalmente indeterminado, que não tem nenhuma determinação em si mesmo, como que ele pode se autodeterminar? Ou seja, se a possibilidade universal não tem determinação nenhuma, ela simplesmente não pode agir e ela não pode se manifestar. Porque manifestar-se é uma determinação. Como é que... Toda determinação parte de outra determinação e não do indeterminado. Ou seja, aquilo que não tem definição nenhuma, não tem limite algum, como pode se impor um limite? Da onde surge esse limite? Por isso mesmo é que desde o início eu expliquei, quando eu usava a expressão possibilidade universal, eu não a usava no sentido do René Guénon, do absolutamente indeterminado, mas ao contrário, eu insistia na expressão estrutura da possibilidade universal. Então, se tem uma estrutura, não está indeterminado. E a estrutura da possibilidade universal é o conjunto, vamos dizer, dos possíveis limitados e determinados pelos impossíveis. Ou seja, é um conjunto de determinações às quais o próprio Deus não escapa. Hã? Existem limitações internas do próprio Deus. Por exemplo, a coisa mais óbvia do mundo. Deus pode pecar? Não, não pode. Tá aí, pronto, ela está determinada. Ele já não pode fazer o que ele quiser. Na verdade, ele não pode nem querer fazer isso. Então, isso nos coloca um outro problema, que é uma outra confusão, vamos dizer, do debate filosófico, religioso, contemporâneo, que é Por exemplo, hoje mesmo estava lendo um livro do Philip Shenrod, que é esse filósofo da Igreja Ortodoxa, e ele diz o seguinte: bom, se nós queremos entender a concepção do mundo do cristianismo, nós temos que apelar a coisas que estão acima da razão. Então, apelar à revelação, etc, etc. Peraí. Mas quem diz que revelação e razão são coisas que estão no mesmo plano e que você possa confrontar uma com a outra? Hoje mesmo havia comentado, vamos dizer, um outro modo de enfocar o problema da razão, que é o dos chamados filósofos da filosofia da vida, Lebensphilosophie alemã. Nietzsche, Ludwig Klages, Hans Freyer, um monte de outros. Que o pessoal acusa injustamente de serem precursores do nazismo. Não são de maneira alguma. Mas isso não ser precursor do nazismo não quer dizer que não tenham cometido erros filosóficos monstruosos. Eles não contrapõem fé e razão, mas contrapõem razão e instinto. Eu digo: ora, mas quem disse que a razão não é um instinto? Hã? Da onde surge a atividade racional, senão do desejo de prever e organizar as nossas ações de algum modo? E para que prever e organizar se não há risco nenhum? Então, a razão nasce, evidentemente, do medo. Ela é um sistema de defesas contra ou o medo ou a mera possibilidade do medo. Então, ela é um instinto. É claro que um instinto que no ser humano é formidavelmente mais desenvolvido do que nos animais. Digamos, um urso, ele pode sentir o cheiro de um ser humano a 16 km de distância, mas ele não pode fazer um plano para se precaver contra o advento de futuros seres humanos. Nós podemos nos precaver contra a entrada de ursos. Nós simplesmente botamos uma cerca e pronto, acabou, nenhum urso vai entrar. O urso não pode fazer isso, né? Então, ele pode apenas prever o desenvolvimento da situação que já está dada, não de situações hipotéticas futuras. O que implica, então, dizer, além do instinto básico, que é o medo, o desejo de autodefesa, tá certo? Uma imaginação poderosíssima, que o humano, evidentemente, vai muito além dos animais, tá certo? Então, o animal sente o caçador que já está ali, e o homem pode prever todos os ursos até o fim da vida dele, até depois dele morrer, né? Então, ao contrapor a razão e instinto, eles estavam cometendo um erro básico. Quando nós falamos, e do mesmo modo as pessoas contrapõem fé e razão, seja para opô-las, seja para, entre aspas, conciliá-las, está cometendo um erro básico, porque não são espécies do mesmo gênero. Né? Então, vamos dizer, a palavra razão pode ser usada em dois sentidos. Primeiro, a razão divina. Tá certo? Então, seria o que eu denomino a estrutura da possibilidade universal. É o Logos divino, é o próprio Cristo, né? Então, a razão divina está por trás de tudo e organizando tudo. Isso quer dizer que tudo ocorre exatamente de acordo com a vontade de Deus? Fala, não, se você dissesse isso, você está limitando a vontade de Deus. Isso quer dizer, Deus não é capaz de contrariar a sua própria vontade, o que é um absurdo, né? Deus tem que ter a capacidade de permitir que certas coisas aconteçam à margem da vontade dele, né? Ou contra a vontade dele. A existência do pecado é uma, por exemplo, né? Não foi Deus que planejou, falou: não, Eva vai fazer assim, assim, vai enganar o marido, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Não foi ele que fez isso, ele deixou que fizesse. Então, isso quer dizer, quando você amplia a noção da onipotência até o absurdo, ela se converte no seu contrário. Ela se converte na impotência, exatamente como a possibilidade do universal do guenon, não tendo determinação nenhuma, não pode agir. Portanto, ela é a impossibilidade absoluta. Então, quer dizer que todos esses conceitos nós temos que usar com muito cuidado e ver assim, se ampliando isso ilimitadamente, você não converte no contrário, no oposto. Então, isso quer dizer que o próprio conceito da razão divina, e portanto associado, vamos dizer, à razão como instrumento da onipotência, ela se constitui das suas limitações, e não da ilimitação. Vamos dizer, a razão absolutamente ilimitada, não teria nenhum limite externo nem interno. Portanto, ela não teria determinação nenhuma. Ela não estaria submetida sequer ao princípio de identidade. Então, não é uma lógica de maneira nenhuma, não é uma razão de maneira alguma. Né? Estão acompanhando isso aqui? Isso aqui é absolutamente fundamental. Inclusive para você escapar de milhões de armadilhas lógicas que estão nesses debates religiosos. Né? O segundo sentido em que você pode empregar o termo razão é da razão humana, certo? Que é uma certa capacidade de articular o possível e o impossível. Todo o edifício da lógica está baseado na noção da necessidade. Necessidade vem de nexedo, nexedere, aquilo que não cede. Ou seja, necessidade é a impossibilidade do oposto. Se você enuncia o princípio de identidade, fala A igual a A, isso quer dizer que A não pode ser diferente de A. Ele não pode ser uma outra coisa. Né? Então, isto quer dizer que a razão ela opera mediante um sistema de limitações e autolimitações. Né? Ora, a razão humana pode abarcar todo o campo da razão divina? Por definição, não pode. Por quê? A razão divina ela não opera só no pensamento de Deus, ela se manifesta através dos fatos da ordem física e da ordem espiritual. Fatos brutos, fatos, quando são da ordem material ou mesmo da ordem espiritual, fato quer dizer aquilo que foi feito e não pode ser desfeito. Quer dizer, aquilo que aconteceu. Né? E o que aconteceu não desacontece. Então, digamos, por exemplo, um milagre do Cristo. Ele fez, está feito. Está feito aonde? No mundo do espírito? Não, está feito no mundo material. Pois quando Cristo faz o paralítico andar, o paralítico está andando espiritualmente ou está andando com as pernas? Se não andasse com as pernas, não seria milagre nenhum. Seria, né, um pseudo-milagre, um milagre demoníaco. Né? Então, isso quer dizer que a razão divina ela se manifesta diretamente nos fatos da ordem material. É o que diz Santo Tomás de Aquino, nós pensamos com signos. Deus pensa com signos e coisas. Tá certo? Então, isso quer dizer que esses componentes ou essas expressões da razão divina chegam até nós não sob a forma de pensamentos, mas sob a forma de fatos. Fatos e coisas do mundo exterior. Somos nós que temos que reconvertê-los num processo racional. Na medida que buscamos, por exemplo, qual é o seu conceito, suas causas, etc., nós estamos pegando um fato e reconvertendo em pensamento, algo que não chegou a nós como pensamento. Então é como se dissesse, bom, quando você vê um fato da ordem material e tenta compreendê-lo, você está tentando compreender o procedimento da razão divina que está por trás dele. Você não vai chegar a compreender isso totalmente. Por quê? Porque como tudo no universo que acontece está interconectado na razão divina, o número de conexões de causalidade, simultaneidade, paralelismo, etc., etc., que tem qualquer fato, por mínimo que seja, é infinito. E você não tem um tempo infinito para pensar, portanto, você só vai pegar um pedacinho, e esse pedacinho você vai entender como um símbolo, como uma analogia da razão divina inteira. Então você antevê, vamos dizer, um vasto e limitado território de conexões do qual você enxerga um pedacinho. Pedacinho você enxerga, outro pedacinho você mais ou menos adivinha. Tá certo? Como numa assíntota, né? Aquilo que o Marvel Duchamp chamava tímese parabólica. Tímese quer dizer avaliação e parabólica porque funciona como uma parábola. Então, uma curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca alcança. Chama assíntota. Então, nós compreendemos um conjunto de conexões, mas compreendemos que ele não é causa sui, que ele está interconectado com milhões de outros processos causais inabarcáveis por nós, mas dos quais nós nos aproximamos simbolicamente e analogicamente através de uma assíntota. Então é como se eu tivesse assim, bom, tal coisa que eu entendi. Por exemplo, quando você consegue resolver uma equação, uma coisa assim, às vezes você fica tão maravilhado com aquilo que você diz, eu estou antevendo a razão divina, mas você só anteviu por parábola. Você não viu coisa nenhuma. Anteviu, quer dizer, o que acontece antes de você ver. Não é isso? Então, a palavra razão é usada nesses dois termos. Ora, Se aquilo que vem da razão divina se manifesta para nós sob a forma de fatos, o fato, enquanto tal, ele não está submetido à razão nem está fora dela, ele é apenas um dado da realidade. Ele não é em si mesmo, ele não é para nós, nem racional, nem irracional. É você que o racionaliza, na medida que você faz um esforço para atinar com a razão divina que está por trás dele, sem conseguir jamais realizar isso perfeitamente. Então é uma operação da mente humana que, num fato específico, enxerga como se fosse um modelo simbólico da razão inteira. Então nós podemos dizer, existe algum conhecimento que esteja acima da razão? Não, tem um conhecimento que está fora dela, mas que é o conhecimento dos fatos, meu Deus do céu. Um fato que você não entende, então você não o racionalizou ainda, mas quer dizer que ele seja irracional? Não, você não pode saber se ele é irracional se você nem tentou racionalizá-lo ainda. Você só vai saber depois. Tá certo? Então ele é, por assim dizer, ele é arracional ou pré-racional, mas ele está aí se oferecendo para ser racionalizado e compreendido pela razão, na medida das limitações da razão humana. Tá certo? Ora, os fatos da revelação são de que tipo? São exatamente do mesmo tipo, meu Deus do céu. Hã? Se você diz, olha, Jesus Cristo morreu e 3 dias depois ressuscitou. Digo, bom, tem um monte de testemunho que diz que ele fez isso. O que é isso? É um fato da ordem física. Como qualquer outro fato, você está entendendo? É como uma chuva, um terremoto, a gestação de uma espécie animal, a vaca dando leite, é um fenômeno da ordem natural. Se manifestou na ordem natural. Claro, tem uma causa sobrenatural, mas não estou discutindo a causa. Ela não aparece para nós como sobrenatural. Se dissesse, Jesus Cristo apareceu sobrenaturalmente aos apóstolos, falou, então não apareceu fisicamente, meu Deus do céu. Para ele estar lá fisicamente, ele precisa estar num corpo natural que São Tomé conseguiu tocar. Hã? Então, a revelação inteira se constitui de duas coisas, fatos e promessas. Jesus Cristo fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ele prometeu que no fim dos tempos vai fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O primeiro não pode ser objeto de fé, né? Porque ele pode ser verificado, né? E de fato é verificado. As pessoas investigam para saber se aquilo aconteceu ou não. Portanto, não são por si mesmos fatos da ordem sobrenatural, né? São fatos da ordem natural, nos quais você antevê a ação de uma força sobrenatural, mas que em si mesmo não são sobrenaturais. Então isso quer dizer que todo o horizonte do que está disponível para o nosso conhecimento são duas coisas, fatos brutos e especulações racionais que fazemos em cima. Hã? Essas especulações racionais, por sua vez, abrangem o quê? Só o universo daquilo que nós chamamos de lógica? Não, eu acredito que no livrinho sobre Aristóteles, Aristóteles Nova Perspectiva, eu já demonstrei ali que o discurso lógico não pode surgir sozinho. Ele se assenta na imaginação poética, no senso da verossimilhança, na confrontação dialética e daí na formalização lógica. Não existe a formalização lógica no ar. Não pode existir assim. Portanto, nós devemos chamar de universo racional o conjunto inteiro dos quatro discursos, inclusive a razão poética. Porque se você não é capaz sequer de fazer uma analogia, como é que você vai chegar numa identidade? Se eu não consigo saber nem que uma coisa é parecida com a outra, como é que eu vou saber se ela é essa outra coisa ou não? Não dá para saber. Portanto, como diz Susanne Langer no seu livro maravilhoso sobre lógica simbólica, todos os conhecimentos humanos começam com alguma analogia. Portanto, a analogia é parte intrínseca do processo racional. Então eu digo, bom, então acabemos de colocar dentro do universo racional todos os fatos da revelação. E colocamos dentro do universo racional toda a manipulação de símbolos na esfera poética, artística, etc, etc. Existe algum conhecimento não racional a que nós tenhamos que apelar? Não. A pessoa pode perguntar, ah, mas a segunda parte da Bíblia, que são as promessas. Bom, as promessas, é impossível você provar se uma promessa é veraz ou falsa antes dela se cumprir. Isso não é a promessa de Jesus. Eu digo, olha, aqui o nosso empreiteiro prometeu, tal dia está pronto o seu escritório. já prometeu 45 vezes. Nunca ficou pronto, né? Mas na hora que ele prometeu, sabia se era verdadeiro ou não? Não, eu vou ter que ir pelo quê? Pela probabilidade, pela verossimilhança. Ele já atrasou não sei quantas vezes, provavelmente vai atrasar de novo. Então, isso tudo depende do quê? De uma confiança que você tem ou não tem, uma confiança que é maior ou menor. Ora, você ter confiança numa pessoa é um negócio irracional? Ou você faz uma avaliação racional? Hã? Por exemplo, se você perguntar assim, quantas vezes Jesus Cristo passou um cheque sem fundo? Quantas vezes Jesus Cristo participou do mensalão? Quantas vezes Jesus Cristo comeu a mulher do próximo? Hã? Quantas vezes Jesus Cristo matou uma pessoa e escondeu o cadáver? Ele nunca fez nada disso. Então, nem ele, nem os apóstolos. Então, há um motivo racional para confiar, sim ou não? Claro que há. Há mais motivos para confiar do que para desconfiar. Por lei das probabilidades e pelo senso da verossimilhança, o senso retórico da verossimilhança, o qual é perfeitamente racional. Então isso quer dizer o seguinte, quando você fala, olha, aqui tem a razão, ali tem o instinto, errado. Aqui tem a razão, ali tem a fé, errado. Essas duas coisas não existem, porque a fé é apenas a confiança. Se existem fatos de ordem histórica, por exemplo, você pegar os inumeráveis milagres feitos pelos santos da Igreja Católica ao longo do tempo, para começar pelos corpos incorruptíveis deles, que estão aí conservados alguns há 1000 anos. Né? Chega lá e você vê, sei lá, o corpo de São Luís Gonzaga, morreu há 500 anos, está lá intacto. Né? O corpo de Santa Teresinha do Menino Jesus, morreu há 150 anos, está lá intacto. Né? Bom, esses são fatos da ordem natural. Eles não são objeto de fé. Né? Se fosse objeto de fé, bom, ninguém ia se preocupar de ver o corpo. Você acredita que o corpo está incorruptível? Acredito, você viu? Não, mas eu acredito, tenho fé. Né? Não, então, ou você viu pessoalmente, ou você viu através de fotos, ou através de um testemunho confiável. Ora, isso acontece nos fatos da ordem religiosa, como acontece com os fatos da ordem científica. Por exemplo, tudo que os caras dizem de física quântica, você acredita? Você averiguou pessoalmente? Né? De tudo que você leu de ciência, pergunta assim, quantos experimentos científicos desses você poderia realizar pessoalmente? É? Uma fração infinitesimal. Então, para quase totalidade, você se baseia no quê? Na confiabilidade do testemunho. O neguinho diz que fez a experiência que deu X ou Y. É? Então, o problema da confiabilidade é exatamente o mesmo na ciência e na religião. Não há diferença alguma. É? Portanto, todo conhecimento humano é racional. Não há conhecimentos racionais ou suprarracionais. Isso é um absurdo. Né? Se você falasse suprarracional, mas você pode querer dizer que bom, é uma racionalidade mais elevada. Isso pode existir. A racionalidade divina, de fato, é mais elevada que a humana e por isso, às vezes, você não a entende. Mas, quando você entende, entende. Depois que você entendeu, entendeu. Então, foi incorporado. É um elemento da razão divina que foi incorporado na razão humana. Nunca será incorporado na sua totalidade, por definição. E, aliás, nem precisa, porque por que uma criatura que vai viver no máximo 90 ou 100 anos precisaria ter conhecimentos infinitos? E o que quer dizer isso? Eu só vou durar um tempo X, mas eu tenho conhecimento infinito. A expressão é totalmente incongruente. Se a sua vida tem, a sua existência tem um limite temporal, o seu conhecimento também tem. Você vai saber enquanto vive. Né? Então isso quer dizer que toda a esfera dessas discussões está viciada por estereótipos. Chavões. E por que o chavão se impregna tanto? Porque as pessoas reagem diretamente ao chavão, diretamente à palavra, sem passar pela representação do objeto a que ele se refere. Se você tentar pensar assim, o que quer dizer uma coisa que é irracional? Não uma coisa cuja razão eu desconheço, cuja razão eu não entendo. Pode ter muitas coisas assim que são perfeitamente racionais em si mesmo. Por exemplo, você pega um tratado de cálculo diferencial e dá para um menino de 5 anos. O menino vai dizer, isso é irracional, porque eu não entendo. Ou dá para o Lula. Não precisa ser cálculo diferencial, dá um livro de álgebra elementar para ele. Ele não entende. Quer dizer que é irracional? Não, estou falando. Irracional, efetivamente, substantivamente, não existe. né? Nunca se descobriu um único fato que fosse irracional. Tem fato que parece irracional a quem não o entende, mas na verdade irracional, quem está sendo irracional é o sujeito e não o fato. Não é isso? Então, fé e instinto não existe. Não, razão e instinto não existe essa contraposição. Razão e sentimento também não existe. Sentimento o que que é, gente? É? Sentimento é uma proporção matemática, é? Entre um estímulo e a reação do organismo psicofísico humano. Então, conforme a sua predisposição, tá certo? E conforme a intensidade do estímulo, forma-se o quê? Uma equação A sobre B igual a X sobre Y. O que é que isso tem de irracional? O sentimento é a coisa mais racional que existe. Ele é uma proporção. Razão quer dizer proporção. É? Ah, mas ele varia de pessoa por pessoa. Isso o torna irracional? Eu estou falando a predisposição do sujeito. Então, por exemplo, o sujeito que teve uma série de experiências traumáticas. É aquele negócio do cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O outro, você mostra uma linguiça, ele fica, acha ótimo. Tá certo? Mas, conforme o que aconteceu para esse, ele tem uma predisposição. Esta predisposição é um dos fatores da equação, é o A. Tá certo? Do outro lado, você tem a intensidade do estímulo, o número de mordidas. Tá certo? Então, é o X. Né? Então, embaixo você tem a reação do cidadão, que é o B. É certo? Isso tem a resultante final, que é o Y. A sobre B, o X sobre Y. É. Quando você ouve música, é isso que acontece. Né? É uma forma, uma equação no seu ouvido. Né? Uma sequência de equações. Então, não existe nenhum conhecimento irracional. Conhecimento irracional é o fim da picada. Você dizer que a revelação é irracional ou suprarracional, você não está dizendo coisa nenhuma. Né? Porque os fatos, eles não são da ordem da razão humana. Eles são da ordem da razão divina. Né? E eles, quando se apresentam, eles em si não são racionais nem irracionais do ponto de vista humano. São racionais do ponto de vista de Deus, que Deus sabe por que os fez. Né? Mas do ponto de vista humano, eu digo, mas você nem tentou racionalizar ainda, como é que você sabe que é racional ou irracional? Se você não encontrar a razão, ainda assim você não pode dizer que é irracional. Saber que uma coisa é irracional é impossível, né? Porque supõe que você esgotou todas as possibilidades de racionalizá-la. Isto nunca acontece. Está entendendo? Então, bom, vê quanta coisa está embutida neste textinho de, não tem nem 10 linhas. Platão, Fedro, página 274e 275a. Dê uma conferida, leia e meditem sobre isso aqui, que vai sair muita coisa daqui de dentro. Tá bom? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Como sempre, eu vou ter que selecionar algumas perguntas, não dá para responder todas. Aqui, Celso Nicoli pergunta: a intuição não precede a razão, estando a priori do conhecimento? Fala, não, não, não, não. Intuição e razão também não formam um par de opostos. Porque o que é a intuição? Intuição é percepção de uma presença, de uma coisa que está presente. Por exemplo, agora estou tendo a intuição sensível desta câmera na minha frente, das pessoas que estão aí atrás, da luz que está aqui em cima, etc, etc. O que não me é acessível por intuição só é acessível por pensamento, por imaginação, por raciocínio. Então, o objeto de intuição por si mesmo, ele não é nem racional nem irracional. Ele é ao contrário, é aquilo que vai colocar em movimento a operação da razão com o maior ou menor sucesso. Então, ele não se opõe à razão no sentido, vamos dizer, da validação do conhecimento. Tudo que é intuído é evidentemente válido, porque está presente na sua frente. Tá certo? Mas isso não quer dizer que a intuição lhe dê a compreensão do que está se passando. A intuição é apenas a apreensão daquilo que está manifesto, presente para você num determinado momento. Agora aqui tem uma outra pergunta. Lucas pergunta: se temos apenas acesso imediato aos signos, como poder saber se esse signo se refere a alguma experiência de fato e não uma pura abstração? Existe algum critério para reconhecermos um signo quando ele sugere uma experiência que aconteceu por um lado e por outro lado, quando ele apenas representa uma possibilidade? Fala, é óbvio que sim. Para uma coisa poder ser signo de outra, é preciso que ela exista. Quer dizer, se você não percebeu algo, como é que esse algo pode ser signo de uma outra coisa? Então, tudo aquilo que está presente pode ser signo de outras coisas e geralmente é. Tá certo? Mas não quer dizer que seja apenas um signo. Nós temos apenas um signo quando nós pensamos. Nós pensamos através de palavras, de conceitos, de imagens, que não são a presença atual das coisas. Quando você pensa um elefante, não há nenhum elefante presente. Se bem que nada impede que você pense no elefante quando há realmente um elefante presente. Mas as duas coisas não são a mesma. Agora, se uma coisa é signo da outra, então é absolutamente necessário que a primeira exista. Quando, por exemplo, você diz, sei lá, o leão representa o sol. Eu digo, mas se não existir leão nenhum, o que que ele pode representar? Se ele não for acessível para você intuitivamente, quer dizer, presentemente, ele não representa coisa nenhuma. Toda a teoria dos signos se baseia na hipótese de que o signo está presente. O significado é que pode estar ausente e não ser acessível de maneira imediata, mas o signo tem que estar ali. Então, eu nunca disse que só percebemos signos. Eu disse outra coisa. Tudo o que percebemos é signo. Não é a mesma coisa que dizer que só percebemos signos. Tudo é signo de alguma outra coisa, mas esse tudo tem de estar presente para poder ser signo de algo. Deu para entender? Você vê, todas essas distinções, à medida que você as vai absorvendo, elas se tornam hábitos do seu pensamento, elas te ajudam a entender qualquer questão pública de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente do que a quase totalidade das pessoas que estão discutindo, porque elas vivem de confundir esses vários planos. Se você raciocina a partir de estereótipos, como por exemplo razão e fé, você vai cair no erro de qualquer jeito. Quer dizer, você não está pensando, mas peraí, o que é razão? Você usa, no máximo, as pessoas apelam ao significado dicionarizado. Ou seja, o que é o significado dicionarizado? São palavras que, teoricamente, dizem o significado de uma outra palavra. A coisa referida não entrou. Como razão e fé não são coisas do mundo material, mas são operações do espírito humano, você precisaria observar essas operações tal como elas se realizam efetivamente na sua mente e na mente dos vizinhos, para daí você saber do que está falando. Está entendendo? Agora, se você disser, por exemplo, se você definir a fé como mera crença, eu digo, bom, então você não é capaz de distinguir entre o que é um ato de confiança num testemunho e o que é crer numa afirmação sem motivo. São coisas completamente diferentes. Né? Então, como as pessoas usam? Por estereótipo, de, não, ciência, razão é aquele conhecimento que você tem provas, etc, etc. E fé é aquilo que você acredita sem provas. Mas isso é um estereótipo. Né? Isso, na verdade, não existe. Né? Quando você vai ver o que a religião cristã chama de fé, sempre foi a confiança nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, por exemplo, quando o cego, o paralítico, diz para Jesus, você pode me curar porque você é o Filho de Deus vivo, etc, etc, etc. Então, ele tem testemunhos, ele tem narrativas anteriores que chegaram a ele e que fomentam esta confiança que ele tem naquilo que Jesus disse que é. Não é uma coisa assim, arbitrária, quer dizer, crer numa coisa com a qual você não tem prova. Não, você tem provas mais do que razoáveis. Você não tem a prova cabal, final, né? Mas você tem provas suficientes. Para quê? Para fundamentar a confiança. Agora, crer numa afirmativa da qual você não tem prova nenhuma é uma coisa muito difícil, né? Pode acontecer, mas é raro. Então, é claro que a fé, na maior parte dos casos, não é isso. Quando você fala razão, as pessoas misturam assim, elas misturam razão com a lógica, com a ciência, com a experiência, com o depoimento, está tudo misturado, é uma síntese confusa. Síntese confusa por quê? As pessoas não se examinaram, elas não se conhecem o suficiente, elas não viram a própria alma operando, a própria mente operando o suficiente para elas saber do que estão falando. Às vezes não observam nem mesmo objetos do mundo sensível. Não é isso? Quando, por exemplo, surgiu aí uma polêmica sobre ursos, o pessoal falava, coitadinho, vai matar os coitadinhos dos ursos, né? Eu digo, bom, eu estive lá no Maine, sei que se eles não matarem 3 mil ursos por ano, vão sumir os alces, as vacas, etc, etc. Eu tenho que matar 3 mil ursos, eles não conseguem. Então o problema não é a matança de urso, o problema é que não estão matando urso suficiente, né? Mas o indivíduo já mistura, né? A noção de se assim, matar animais. Eu digo, mas peraí, quais animais? É a mesma coisa você matar qualquer animal, é a mesma coisa você matar um gatinho, matar um urso, matar uma vaca, matar um alce. Completamente diferente. Então você nem. Só uma parte, na rua que a gente morava, apareceu o urso. Numa elementary school, onde só tem criança pequena, apareceu o Isso, urso. Isso é excesso de aqui em urso. Richmond aparecem ursos. Quer dizer, você está com uma superpopulação de ursos. Na verdade, em alguns lugares do país, não em toda parte, é claro. Mas, por exemplo, no Alasca tem uma cidade que a população de urso é maior que a da cidade, a pessoa não pode sair na rua. Mas ali eles tiveram que tomar 1.000 providências, tiveram que criar toda uma administração especial para isso. Mas no Maine não é uma cidade, é o estado inteiro. Então como é que eles vão fazer? Vão pegar todos os ursos do estado e prender no lugar? Não dá. Então o único jeito é matar os bichos antes que eles comam as nossas vacas. Mas então, são julgamentos feitos na base do que eu chamo a palavra gatilho, quer dizer, uma palavra que por si mesma desperta uma emoção sem referência ao objeto do mundo real a qual ela se refere. Quando este objeto não é uma coisa do mundo físico, mas é uma operação da mente humana, então o sujeito ainda pode ter a desculpa de que essa operação é mais difícil de observar e tal, então ele não sabe muito bem do que está falando. Mas às vezes é uma coisa do mundo físico e nem isso as pessoas observam, né? Por exemplo, quantas vezes eu não vi a expressão, não, eu sou contra a caça esportiva, a caça esportiva. Eu falo, caça esportiva não existe, meu filho. A caça, ou ela é para comércio, ou é para alimentação, ou é para autodefesa. Só existem essas três. Agora, em função dessas, tem o seguinte, você tem que treinar as pessoas. E no treinamento surge o quê? Naturalmente a competição. Então a caça esportiva é um subproduto remoto, tá certo? Das finalidades da caça. E de 100 caçadores que existem, quantos competem? 1 ou 2%. E esses que competem, em geral, são professores que estão ensinando os outros e que têm que se aprimorar, e por isso mesmo competem. Por exemplo, é um jeito de você, se você quer um guia de caça, você vai comparar um com o outro, não é? Então você vai ver o currículo de cada um, o que cada um já fez. Então essa aí é a competição. Então, a caça esportiva nunca foi um objetivo em si mesmo, nunca e não pode ser, nem tem sentido, é uma ideia tão louca que nunca passou pela cabeça de nenhum caçador isso aí. Mas a pessoa, Rússia, o que é esportivo? É uma coisa que você faz só para se divertir. Então ele imagina que a caça é isso. Augusto Maranhão, como não poderia deixar de ser, que aula? Muito obrigado. Gostaria que o senhor explicasse novamente a relação entre o sentimento e a equação matemática e a racionalidade ou não racionalidade do primeiro. Veja, o sentimento é uma resposta de um organismo psicofísico inteiro, quer dizer, ele não é como uma mera sensação física, por exemplo, uma agulhada no dedo, dá uma agulhada no dedo, só o dedo sente, o pé não sente nada. Mas a emoção, o sentimento é uma reação do organismo psicofísico inteiro. Geralmente, você tem não só a reação psíquica, mas você tem reações corporais que o acompanham. Então, por isso que eu digo, para simplificar o negócio, é uma reação do organismo psicofísico inteiro a um estímulo exterior. O que que determina, vamos dizer, a intensidade da reação ou da resposta? Eu digo, a história anterior, o precedente, a experiência acumulada e o estado do organismo naquele momento. Então, por exemplo, se você está debilitado por uma doença, é capaz, vamos dizer, que uma má notícia te afete mais do que afetaria se você estivesse saudável. Então depende do estado inteiro do organismo e, portanto, da sua história, pelo menos imediatamente anterior. Mas depende também da intensidade do estímulo. Então, a intensidade do estímulo produzirá uma determinada reação proporcionalmente, vamos dizer, ao estado total do organismo psicofísico naquele momento. O que é isso aí? Isso é uma equação. Uma proporção. Também, quando você ouve música, cada nota tem uma reação proporcional. Dependendo da sua capacidade auditiva, da atenção que você está prestando, etc, etc, etc. Ou seja, você tem um organismo que está num estado determinado no momento em que ouve aquela nota, né? E você tem, por outro lado, a nota tocada com uma determinada intensidade, com um determinado volume, com uma determinada intenção, etc, etc. Aí se forma uma equação também. Vamos lá agora. Aqui pergunta. O professor já ouviu falar de William Branham. Parece que ninguém em todas as Américas operou mais milagre que esse homem, quase todos de cura. No entanto, ele disse que recebeu a missão de pregar contra o dogma trinitário, defendendo o unicismo, que é um tipo modalismo renovado. William Branham é um charlatão monstruoso. Ele disse que o mundo ia acabar em 1977 e fez inúmeras outras profecias totalmente impugnadas pelos fatos. Não é para prestar atenção no que esse cara fez. Outra coisa, esses milagres, eles foram investigados, como a Igreja Católica investiga, os pretensos milagres que se apresentam em nome dela. Não, a Igreja Católica investiga até o fim, fazendo todo o possível para desmascarar. É a única religião que faz isso no mundo. Portanto, quando se fala de milagre da Igreja Católica, isso já foi examinado de tudo quanto é jeito por cientistas católicos e não católicos e só não conseguiram impugnar. Falam, bom, então deve ser mesmo. Nenhuma outra faz isso. Portanto, as outras religiões todas falam milagres só para efeito de propaganda. Elas não são sérias nesse aspecto. Nenhuma delas é. O dia que criarem, vamos dizer, sei lá, que temos a Comissão Internacional Protestante, constituída de cientistas católicos, protestantes, judeu, ateu, etc, etc. Tudo para passar uma peneira nisso e ver o que é e o que não é. Um dia que fizerem isso, bom, eu vou começar a levar a sério. Até lá, não. Por exemplo, o James Roots, no livro Mega Shift, ele fala, durante esse período então, houve 7 mil ressurreições. Eu digo, prove uma, meu filho. Prove uma, não é que tinha assim três pessoas que observaram. Não, prove uma. Como a Igreja Católica prova os seus milagres? Faça isso. Eles não fazem nunca. Então, a alegação de milagre é só propaganda. A Igreja Católica não pode fazer isso, por quê? Porque o milagre no catolicismo, aliás, no cristianismo em geral, não é um elemento externo, posterior à religião, ele é a própria religião. Então, ela não pode brincar com esse negócio. Então, o Branham simplesmente não merece atenção. Não acredito nas curas, pode ter acontecido uma outra, tá certo? Por milhões de razões, inclusive influência demoníaca. O demônio também vai dizer que o demônio não sabe curar uma hemorroida. Mas o Neil que faz? Ele faz 40 profecias, 39 estavam erradas, fala, cala a boca, não fala mais, não quero saber. Ah, mas eu curei fulano, não quero saber. Não merece atenção. Luz Lima, o Dória se declarou social-democrata na entrevista do Gentili. Ele seria ignorante, ingênuo ou dissimulado? As três coisas. Esse cara não tem cultura suficiente para distinguir um social-democrata, um socialista, um comunista, um César Hélio Fabiano, de um liberal, de um conservador. Simplesmente não tem. É tudo isso aí, ó, papo furado. É só teatrinho brasileiro, Veremos o que ele é. Aliás, ele descobrirá o que ele é, tá certo? À medida que ele for assumindo compromissos aqui e ali, daí um dia ele vai chegar à conclusão, eu fui tal coisa, assim, assim, assim. Porque, vamos dizer, uma definição ideológica prévia, ele não tem. Não tem. Nenhum político brasileiro jamais teve. Nem o cara que estava inscrito no Partido Comunista. Outro dia eu fui entrevistado para uma revista acadêmica chamada Atrium, e eles me perguntaram quais itens da ideologia marxista o senhor acreditou que o fizeram entrar na esquerda. Eu falei, na minha época ninguém entrava na esquerda por ter sido persuadido da veracidade do marxismo. Entrava porque queria lutar contra a ditadura e a esquerda era o veículo natural para fazer isso. Depois, você vinha, talvez, aprender algo da doutrina marxista. A marxista, em geral, não vinha. O Zé Dirceu e o Rui Falcão, que foram os chefões do PT, nunca aprenderam coisa nenhuma, não sabem nada de marxismo. E, no entanto, fizeram carreira nisso aí. Então, o fato é o seguinte, é que no Brasil você tem briguinhas que às vezes são apenas frescura. São veadagem no sentido mais estrito do termo. Veadagem, pose, teatro, etc, etc. E o pessoal da direita, que entrou agora na jogada, que aprendeu alguma terminologia, aprendeu o socialismo fabiano, o fascismo, etc., começa a dar ares de conflito ideológico a essa palhaçada. Então vocês estão enobrecendo uma coisa que não existe. E o conflito ideológico no Brasil bom, existiu até os anos 60. A partir daí foi tudo palhaçada. outras perguntas aqui. Tamires Barbosa. O senhor estava escrevendo no Facebook. Deve ser portuguesa. Estava a escrever sobre como os americanos se destruíram ao permitir que um falsário assumisse a presidência. Embora falte informações no caso Bergoglio no Vaticano, não causará dano análogo em todo o povo católico do mundo. Eu não sei, porque já houve depoimentos muito sérios de cardeais que disseram que esta eleição dele foi tramada na Suíça para uma reunião lá 2 ou 3 anos antes dele chegar. Tá certo? E no Código de Direito Canônico diz que se houver alguma trama desse tipo, a eleição é inválida. Então, eu não sei. Se o Bergoglio é Papa, eu não sei. Se a igreja depender de eu decidir se ele é o Papa ou não, ela está lascada. Eu não tenho capacidade para resolver isso aí. Agora, tem pessoas que passam a vida estudando a história da igreja, as intrigas internas da igreja, talvez, mas elas possam resolver. Não é o meu caso, não é a minha... Mas olha, uma barata, mas é muita cara de pau. Pior que esse bicho, você pensa nele, ele já sente que você pensou e vai embora. Dá um cafezinho antes que ela entre na minha xícara. Mas olha, que tem alguma coisa errada com o Bergoglio? Tem, eu não sei exatamente o que. Rafael Badotti. Professor, devemos perdoar alguém, mesmo que ele não peça interiormente? Sim, sem sombra de dúvida. Agora, você perdoá-lo não impede que você, por exemplo, se se trata de um crime, que você tome contra ele as medidas judiciais. Então, alguém me perguntou, o senhor falou de uma aluna que tinha sido estuprada e não tinha feito nada contra o estuprador, que o senhor mesmo a convenceu aí na polícia. Eu falo, claro que convenci. Porque uma coisa é perdoar a pessoa, tá certo? Outra coisa é livrá-la, tá certo? Da sanção penal devida. Porque se você deixa o estuprador à solta, ele vai estuprar mais. Mas é, tô falando... Mas que canalha, olha aqui. Desculpa, mas eu vou esmigalhar, bicho. Pronto, está defunta. Que cara de pau. Foi sua última ousadia. Então, bom, se se trata de um crime, você é obrigado, assim, moralmente, a fazer com que ele seja punido, ou pelo menos que ele sofra um processo. Isso não quer dizer que você vai ter ódio dele, não, ao contrário. Você precisa odiar o sujeito para mandar ele para a cadeia? Se ele cometeu um crime de fato? Claro que não. Até para a salvação da alma dele você está ajudando. Não é isso? Agora, se ele estiver na cadeia, existe lei que proíba você de ir lá visitar, consolar, levar um pacote de cigarro para o cara? Não, não tem. Como hoje em dia, pacote de cigarro pode ser proibido. Nem na cadeia você pode fumar mais. Varney Feitosa, queria saber se a edição do Camões, volume 1, lançado em 1963 para Nova Aguilar, as traduções do Carlos Alberto Nunes, da Obre Chico, são boas, são excelentes. Pode ir atrás. Simone, gostaria de visitar o senhor Arthur, levar meu sobrinho para conhecê-lo. É possível? Claro que é possível. Depende de você vir aqui. É que nem o português. O ônibus tal para nesse ponto. Se o senhor fizer o sinal, ele para. Se você vier, é possível. Se não vier, não é possível. Aqui, pergunta. Marcos Boldrini. Se Deus também está determinado dentro da estrutura da possibilidade universal, eu não sei disso que ele está determinado dentro da possibilidade universal. Ele é a possibilidade universal. Hã? Então, ele não está determinado por uma possibilidade universal externa. Ele se determina. Hã? Se autodetermina. Só que, seguinte, ele diz... O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, o que Deus decidiu, ele não volta atrás. Hã? Tá entendendo? Portanto, ele está determinado pela sua própria decisão, que não volta atrás jamais. Senão, ele não poderia fazer... Ele não poderia fazer coisas... Isso é um ponto essencial na questão do Guénon. Eu digo, se só a possibilidade universal existe e tudo mais é uma ilusão temporária, então a possibilidade universal não tem a possibilidade de criar nada de permanente. Ela só pode fazer bolhas de sabão que ela mesma desfará depois. Eu digo, que raio de onipotência é essa? Ao passo que na versão cristã, que eu acho muito mais sensata nisso aí, né? A vida eterna é conferida uma vez para sempre. Ele não vai botar você no céu, daqui eu vou falar, ah, cansei, volta. Tirar o cara do céu para mandar para o inferno. Não vai fazer isso. Então, a promessa expressa uma realidade que se tornará permanente, não eterna. A expressão vida eterna é uma hipérbole, né? Porque eterno é o que não tem começo nem fim. Agora a nossa vida eterna tem começo, só não vai ter fim. Então, mais certo é usar o espanhol, perdurável, a vida perdurável, né? Então, as determinações que Deus se impôs, ele não volta atrás. Completando para você, Deus também está dizendo, dentro da estrutura da possibilidade universal, não seria uma limitação da sua vontade, portanto, Deus que não é onipotente, não, ele não está dentro da possibilidade universal, ele é ela. Luciana Certo, sendo a nossa memória superficial, as atuais transgressões acadêmicas não estariam criando uma falsa memória para o futuro? Estão sim. E você veja, sobretudo na área da ciência histórica, os mitos e lendas que se consagram como verdade de evangelho, não nem dois, não são milhares. Não é isso? Então eu sugiro que você veja uma gravação feita outro dia pelo Stefan Moliné sobre a Abraham Lincoln. A história do Abraham Lincoln contada em todas as escolas aqui é absolutamente falsa. Quer dizer que o homem foi o grande libertador dos escravos, que foi um exemplo de moralidade, etc. Não foi nada disso. Isso simplesmente não é verdade. Eu não nego a grandeza do cara como estrategista de querer conservar a união. Que se os Estados Unidos tivessem se dividido, eles não teriam chegado a ocupar a posição de destaque mundial que ocuparam. Tá certo? E nesse sentido, preservar a união foi bom. Tá certo? Mas, por outro lado, destruir os direitos dos Estados também não foi uma coisa boa. Então o Lincoln foi, no máximo, uma criatura ambígua, como Napoleão Bonaparte ou outros tantos. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Ah, peraí, tinha uma pergunta aqui interessante. Achei. Quando Fichte diz em seus Fundamentos da Ciência, da Doutrina da Ciência, que, aspas, nenhuma substância é pensável senão com referência a um acidente, e nenhum acidente é pensável sem substância, ele não está apontando de alguma forma para um acidente metafisicamente necessário? Não. Ele está falando apenas que é necessário que haja acidentes, em geral. Né? E eu estou falando uma coisa completamente diferente. Qualquer fato da ordem real implica uma multidão de acidentes dos quais nenhum é dispensável. Que se um fosse diferente, aquilo não aconteceria. É isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. Está entendendo? Então, por exemplo, o sujeito deu um tiro no outro, mas o vento desviou a bala. Né? Então, o que a intenção de matar tem a ver com a direção do vento? Não tem absolutamente nada, as coisas são determinadas por fatores completamente alheios, mas se um falhar, a coisa não acontece. É disso que eu estou falando. Né? Agora, também, ele já também alguma coisa desse tipo em Hegel, mas eu só tenho uma referência indireta, um livro Charles Taylor a respeito, em que ele diz que dentro da estrutura básica das coisas, que é a manifestação da necessidade, não só há espaço para a contingência, mas também a contingência, por assim dizer, necessariamente existe. Bom, mas isso é uma coisa, é que necessariamente existem contingências. É uma coisa. Outra, completamente diferente, é você analisar a estrutura de um fato e verificar que há uma quantidade ilimitada de acidentes sem os quais ele não poderia acontecer. Eles estão relacionando, tanto Charles Taylor quanto Hegel, quanto Fichte, estão relacionando o conceito de acidente ao conceito de substância. Eu estou estudando a relação do acidente com o conceito de fato. É outra coisa completamente diferente. Né? Eu digo, se uma coisa é um acidente, isso significa que ela não pode ser deduzida da substância. Ela só não pode ser contraditória com a substância. Por exemplo, nós podemos aprender a língua grega? Podemos. Um gato não pode. Portanto, esse acidente não acontece para ele. Não é isso? Nós podemos comprar um sapato e ele ficar apertado? Podemos. Mas um peixe não pode fazer isso. ele não sofre esse acidente porque ele é incompatível com a estrutura da sua substância. Mas isso não quer dizer que você possa deduzir os acidentes da substância, mesmo porque os acidentes serão em número ilimitado. Então seria uma dedução que não acaba nunca mais. Vamos pensar todos os acidentes que podem acontecer para tal criatura de tal conceito, assim, não acaba mais. Né? E eu estou dizendo o seguinte, todos os acidentes envolvidos num fato são necessários para que ele suceda. Todos, sem exceção. Alguns podem variar, mas ser suprimidos, não. Entendeu a diferença entre o que eu estou falando e o que eles estão falando? Eles estão falando de, vamos dizer, contingência de modo geral e substância de modo geral. Eu estou falando, assim, no modo concreto com relação a um fato, cada fato em especial. Isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. É o acidente sem o qual o fato não se daria. Embora ele não tenha nada a ver, né, nem com as substâncias, com a substância envolvida e nem com a definição do próprio fato. Tá entendido? Então, eu acho que é por hoje só. Tem algum aviso? Não, não tem, né? Tá bom. Um dia desses, talvez, um sábado desses, talvez eu pule a aula, porque vai ter exibição do filme Jardim das Aflições em Nova York e eu vou ter que ir para aquela cidade maldita. Né? Então, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Tem pessoas que querem ir para Nova York, eu não entendo por que as pessoas querem isso. Né? Então é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.